100 anos de solidão, de Gabriel García Márquez, lido por Wilma Ferreira. Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendía haveria de recordar aquela tarde remota em que o pai o levou a conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de barro e cana, construídas na margem de um rio de águas transparentes que se percebiam por um leito de pedras polidas, brancas e enormes como ovos pré-históricos. O mundo era tão recente que muitas coisas ainda não tinham nome, e para as mencionar, era preciso apontar com um dedo. Todos os anos, pelo mês de março, uma família de ciganos andrajosos montava sua tenda perto da aldeia, e num grande alvoroço de apitos e timbales, davam a conhecer as novas invenções. Primeiro levaram Iman, um cigano corpulento de barba agreste e mãos de pardal, que se apresentou com o nome de Melquíades, fez uma truculenta demonstração daquilo que ele próprio denominava de oitava maravilha dos sábios alquimistas da Macedónia. Foi de casa em casa a arrastar dois lingotes metálicos, e toda a gente ficou espantada ao ver como as caldeiras, os tachos, as tenazes e os fogareiros caíam dos seus lugares, e as madeiras rangiam pelo desespero dos pregos e dos parafusos que tentavam despregar-se, e até os objetos perdidos há muito tempo apareciam por onde mais se procurara, e arrastavam-se em debandada turbulenta atrás dos ferros mágicos de Melquíades. As coisas têm vida própria, apregoava o cigano com sotaque áspero. É tudo uma questão de lhes acordar a alma. José Arcadio Buendía, cuja imaginação desaforada andava sempre à frente do engenho da natureza e ainda mais além do milagre e da magia, pensou que era possível servir-se daquele invento inútil para desentranhar o ouro da terra. Melquíades, que era um homem honrado, preveniu: para isso não serve. Mas José Arcadio Buendía não acreditava. Naquela altura, na honradez dos ciganos, de modo que trocou a sua mula e algumas cabras pelos dois lingotes magnetizados. Úrsula Iguarã, sua mulher, que contava com aqueles animais para dar uma certa folga ao parco património doméstico, não conseguiu dissuadi-lo. Depressa nos sobrará ouro com que empedrar a casa, replicou-lhe o marido. Durante vários meses, empenhou-se em demonstrar o acerto das suas conjeturas. Explorou a região palmo a palmo, inclusivamente o fundo do rio, arrastando os dois lingotes de ferro e recitando em voz alta os conjuros de Melquíades. A única coisa que conseguiu desenterrar foi uma armadura do século XV, com todas as suas partes soldadas por uma camada de ferrugem, cujo interior tinha a ressonância oca de uma enorme cabaça cheia de pedras. Quando José Arcadio Buendía e os quatro homens da sua expedição conseguiram desarticular a armadura, encontraram lá dentro um esqueleto calcificado que tinha pendurado ao pescoço um relicário de cobre com uma madeixa de mulher. Em março voltaram os ciganos. Desta vez, levavam um óculo de longo alcance e uma lupa do tamanho de um tambor, que exibiram como última descoberta dos judeus de Amsterdão. Sentaram uma cigana no extremo da aldeia, instalaram o óculo à entrada da tenda. Mediante o pagamento de 5 reais, quem quisesse olhava pelo óculo e via a cigana ao alcance da mão. A ciência eliminou as distâncias, apregoava Melquíades. Em breve, o homem poderá ver o que se passa em qualquer lugar da terra sem sair de sua casa. Em certo meio-dia abrasador, fizeram uma assombrosa demonstração com a lupa gigantesca. Puseram um monte de erva seca no meio da rua e atearam-lhe fogo pela concentração dos raios solares. José Arcadio Buendía, que ainda não se consolara do fracasso dos seus ímãs, concebeu a ideia de utilizar aquele invento como uma arma de guerra. Melquíades, mais uma vez, tentou dissuadi-lo, mas acabou por aceitar os dois lingotes magnetizados e três moedas de dinheiro colonial a troco da lupa. Úrsula chorou de consternação. Aquele dinheiro fazia parte de um cofre de moedas de ouro que o pai dela acumulara durante toda a vida de privações e que ela enterrara debaixo da cama, à espera de uma boa ocasião para investir. José Arcadio Buendía nem sequer tentou consolá-la. Completamente entregue às suas experiências táticas, com a abnegação de um cientista e até mesmo com o risco da própria vida. Ao querer demonstrar os efeitos da lupa sobre este inimigo, expôs-se ele próprio à concentração dos raios solares e sofreu queimaduras que ulceraram e demoraram muito tempo a sarar. Ante os protestos da mulher, alarmada com aquela novidade tão perigosa, esteve a ponto de incendiar a casa. Passava longas horas no seu quarto, a fazer cálculos sobre as possibilidades estratégicas daquela nova arma, até que conseguiu compor um manual de uma assombrosa clareza didática e de um poder de convicção irresistível. Enviou-o às autoridades, acompanhado de numerosos testemunhos sobre as suas experiências e de várias folhas com desenhos explicativos, ao cuidado de um mensageiro que atravessou a serra, perdeu-se em pântanos desmedidos, subiu rios tormentosos, esteve prestes a perecer sob o ataque das feras, do desespero e da peste, antes de descobrir uma rota de ligação com as mulas de correio. Apesar de a viagem até a capital ser naquele tempo pouco que menos impossível, José Arcadio Buendía prometia intentá-la, assim que o governo lhe ordenasse, com o fim de fazer demonstrações práticas do seu invento perante os poderes militares e adestrá-los pessoalmente nas complicadas artes da Guerra Solar. Esperou pela resposta durante vários anos. Por fim, cansado de esperar, queixou-se a Melquíades do fracasso da sua iniciativa, e o cigano deu-lhe então uma prova convincente da sua honradez. Devolveu-lhe os dobrões a troco da lupa e deixou-lhe também os mapas portugueses e vários instrumentos de navegação. Pelo seu punho e letra, escreveu uma resumida síntese dos estudos do monge Hermann, que deixou à sua disposição para que pudesse servir-se do astrolábio, da bússola e do sextante. José Arcadio Buendía passou os longos meses de chuva fechado num quartinho que construíra ao fundo da casa para que ninguém perturbasse as suas experiências. Tendo abandonado completamente as obrigações domésticas, permaneceu noites inteiras no quintal a observar o curso dos astros e teve quase a contrair uma insolação por pretender estabelecer um método exato para encontrar o meio-dia. Quando se tornou perito no uso e manejo dos seus instrumentos, teve uma noção do espaço que lhe permitiu navegar por mares de incógnitos, visitar territórios desabitados e travar relações com seres esplêndidos, sem necessidade de sair do seu gabinete. Foi nessa época que adquiriu o hábito de falar sozinho, passeando pela casa sem ligar a ninguém, enquanto Úrsula e as crianças quebravam a espinhela na horta a tratar da banana e da malanga, da jucá e do inhame, do cará e da berinjela. De repente, sem qualquer aviso, a sua atividade febril interrompeu-se e foi substituída por uma espécie de fascinação. Esteve vários dias como que enfeitiçado, repetindo para si próprio em voz baixa uma ladainha de assombrosas conjeturas, sem dar crédito ao seu próprio entendimento. Por fim, numa terça-feira de dezembro, à hora do almoço, largou de uma vez por todas toda a carga do seu tormento. As crianças haveriam de recordar para o resto das suas vidas a augusta solenidade com que o pai se sentou à cabeceira da mesa, trêmulo de febre, devastado pela prolongada vigília e pelo ardor da sua imaginação, e lhes revelou a sua descoberta. A terra é redonda como uma laranja. Úrsula perdeu a paciência. Se queres ficar maluco, fica tu sozinho, gritou. Mas não metas na cabeça das crianças as tuas ideias de cigano. José Arcadio Buendía, impassível, não se deixou amedrontar pelo desespero da mulher, que nenhum acesso de cólera lhe desfez o astrolábio contra o chão. Construiu outro, reuniu no quartinho os homens da aldeia e demonstrou-lhes com teorias que para todos eles eram incompreensíveis a possibilidade de regressar ao ponto de partida, navegando sempre para o Oriente. Toda a aldeia estava convencida de que José Arcadio Buendía perdera o juízo quando chegou Melquíades para pôr as coisas no seu lugar. Exaltou publicamente a inteligência daquele homem que, por pura especulação astronómica, estabelecera uma teoria já comprovada na prática, ainda que até então desconhecia em Macondo. E, como prova da sua admiração, deu-lhe uma prenda que ia exercer uma influência decisiva no futuro da aldeia, um laboratório de alquimia. Por esses anos, Melquíades tinha envelhecido com uma rapidez surpreendente. Nas suas primeiras viagens, parecia ter a mesma idade de José Arcadio Buendía. Mas enquanto este conservava sua força descomunal, que lhe permitia derrubar um cavalo segurando-o pelas orelhas, o cigano parecia estragado por um mal tenaz. Com efeito, era o resultado de múltiplas e estranhas doenças contraídas nas suas incontáveis viagens à volta do mundo. Segundo ele próprio contou a José Arcadio Buendía, enquanto o ajudava a montar o laboratório, a morte seguia-o para todo lado, farejando-lhe as calças, mas sem se decidir a dar-lhe o golpe final. Era um fugitivo de quantas pragas e catástrofes haviam flagelado o género humano. Sobreviveu à pelagra na Pérsia, ao escorbuto no arquipélago da Malásia, à lepra em Alexandria, ao beriberi no Japão, à peste bubónica em Madagascar, ao terremoto na Sicília, a um naufrágio indefinível no Estreito de Magalhães. Aquele ser prodigioso, que dizia possuir a chave de Nostradamus, era um homem lúgubre, envolto numa aura triste, com um olhar asiático que parecia conhecer o outro lado das coisas. Usava um chapéu grande e negro, com as asas abertas de um corvo, e um casaco de veludo patinado com o verdete dos séculos. Mas apesar da sua imensa sabedoria e do seu âmbito misterioso, tinha um peso humano, uma condição terrestre que o mantinha enredado nos minúsculos problemas da vida cotidiana. Queixava-se de males de velho, sofria pelos mais insignificantes percalços financeiros e tinha deixado de rir há já muito tempo, porque o escorbuto lhe havia arrancado os dentes. No sufocante meio-dia em que revelou os seus segredos, José Arcadio Buendía teve a certeza de que aquele era o princípio de uma grande amizade. As crianças surpreenderam-se com os seus relatos fantásticos. Aureliano, que então não tinha mais 5 anos, recordaria para o resto da sua vida como o viu naquela tarde, sentado contra a claridade metálica e reverberante da janela, alumiando com a sua voz profunda de órgão os territórios mais escuros da imaginação, enquanto lhe jorrava pelas têmporas a gordura derretida pelo calor. José Arcadio, seu irmão mais velho, viria transmitir aquela imagem maravilhosa como uma recordação hereditária a toda a sua descendência. Úrsula, pelo contrário, guardou uma má recordação daquela visita, porque entrou no quarto no momento em que Malquíades partiu por distração um frasco de bicloreto de mercúrio. É o cheiro do demónio, disse ela. De maneira nenhuma, corrigiu Malquíades. Está comprovado que o demónio tem propriedades sulfúricas, isto é, apenas um pouco de sublimado. Sempre didático, fez uma sábia exposição sobre as virtudes diabólicas do cinábrio, mas Úrsula não lhe deu a menor atenção e levou os garotos para irem rezar. Aquele cheiro mordente ficaria para sempre na sua memória, vinculado à recordação de Melquíades.